A Tragédia do Rei Ricardo II. William Shakespeare. Personagens. Rei Ricardo II. João de Gaunt, Duque de Lancastre, tio do rei. Edmundo de Langley, Duque de York, tio do rei. Henrique, cognominado Bolingbroke, Duque de Hereford, filho de João de Gaunt, depois Henrique IV. Duque de Homerley, filho do Duque de York. Tomás Mowbray, Duque de Norfolk. Duque de Surrey. Conde de Salisbury. Lord Berkeley. Bushy, do serviço do Rei Ricardo. Bagot, do serviço do Rei Ricardo. Graham, do serviço do Rei Ricardo. Conde de Northumberland. Henrique Percy, cognominado Otis por seu filho. Lord Ross. Lord Willoughby. Lord Fitzwater. Bispo de Carlisle. Abade de Westminster. Lord Marechal. Sir Pierce de Eston. Sir Stephen Scrope. Capitão de um grupo de galenses. Esposa do Rei Ricardo. Duquesa de Gloucester. Duquesa de York. Damas de companhia da rainha. Nobres, arautos, oficiais, soldados, jardineiros, carcereiro, mensageiro, palafreneiro e outros criados. Ato 1º. Cena 1. Londres. Um quarto no palácio. Entram o rei Ricardo, com séquito, João de Gaunt e outros nobres. Rei Ricardo, Lancastre honrado, velho João de Gaunt, conforme teu penhor juramento trouxe este Henrique de Hereford, teu filho temerário, porque ele ora sustente a grave acusação que não pudemos ainda julgar e que ele fez, há pouco, contra Tomás Mowbray, Duque de Norfolk. Gaunt, sim, veio ele comigo, majestade. Rei Ricardo, dize. Me, ainda. Acaso já o sondaste? Não se funda em antigas desavenças a acusação lançada contra o duque, ou provém essa queixa, como fora de esperar de um vassalo dedicado, de provas positivas de traição. Gaunt, tanto quanto sobre isso foi possível examinar. Lo, trata. Se, realmente, de perigo que ameaça Vossa Alteza, não demolisse alguma da denúncia. Rei Ricardo, a nossa real presença os trazei logo. Face a face, sobrolho carregado contra sobrolho, agora nos dispomos a ouvir o que disserem livremente. Saem alguns homens do séquito. São teimosos. Da cólera no afogo surdo são como mar, ardem qual fogo. Voltam os homens com Bolingbroke e Mowbray. Bolingbroke, muitos anos de dias venturosos desejo ao meu gracioso soberano, meu senhor e meu rei idolatrado. Mowbray, que ultrapassem venturas cada dia quantos o precederam, até que a inveja do céu, ante a terrena e feliz sorte, um título imortal vos acrescente. Rei Ricardo, a ambos agradecemos, muito embora seja um dos dois adulador, tal como se depreende da causa que vos trouxe, a alta traição de que vos acusais. Primo Hereford, que as sacas contra Norfolk, Tomás Mowbray. Bolingbroke, primeiro o céu me sirva de testemunha. É como devotado súdito, sempre cioso. Da saúde preciosa de seu príncipe, liberto de qualquer ódio baixo ou mal nascido, que no papel de acusador eu me acho na vossa real presença. Ora, Tomás Mowbray, é a ti que eu digo que se segue. Observa a minha saudação, pois tudo quanto eu disser, na terra este meu corpo vai confirmar, ou responder minha alma divina no alto céu. És miserável e traidor. De origem boa para seres isso, e ruim demais para viveres. Quanto mais belo o céu, mais ele esplende, mais feia é a nuvem que lhe o brilho fende. E a fim de arrematar o caso, digo que és traidor e que para teu castigo, se meu rei consentir, a minha espada vai logo te privar da alma danada. Mowbray, que minhas expressões pouco violentas o zelo não me acusem. Nossa causa não será decidida pela prova de guerra entre mulheres, por grosseiros palavrões de duas línguas irritadas. Quente está o sangue para que se esfrie por esse meio. mas também não posso de paciência orgulhar. Me assaz submissa para nada falar e ficar calmo. Em primeiro lugar, o alto respeito diante de Vossa Alteza não me deixa soltar as rédeas e calcar esporas em meu discurso livre, que teria disparado até haver lançado ao rosto deste homem, duplicada, a felônia de que ele ora me acusa. Se de parte pusermos a realeza de seu sangue, sem que do parentesco nos lembremos que o liga ao meu senhor, eu o desafio, cuspindo-lhe no rosto. Dou-lhe os nomes de covarde, de vil e maldizente. Sustento quanto disse, concedendo-lhe vantagens, ainda mesmo que eu tivesse de ir a pé até os picos congelados dos Alpes, ou a qualquer lugar inóspito em que jamais inglês haja pisado, isto defenderá minha lealdade contra sua perfídia e falsidade. Bolingbroke, eis, trêmulo covarde, que te atiro, também, o meu penhor, pondo de lado meu parentesco real e renunciando à nobreza do sangue, que teu medo, não o respeito, agora fez lembrada. Se o medo criminoso ainda te deixa força bastante para levantares o penhor de minha honra, então te abaixa para apanhar. Que, por ele todo o rito cavaleresco, braço a braço, sustento agora quanto aqui te disse ou o que de pior tua malícia invente. Mowbray, levanto. E juro pela minha espada que a honra de cavaleiro gentilmente nos ombros me depôs, que hei de encontrar-te em qualquer condição lícita e justa, segundo as nobres regras dos costumes cavaleirescos. E, uma vez montado, não quero descer vivo se, em verdade, traidor eu for ou falto de lealdade. Rei Ricardo, que acusação levanta o nosso primo contra Mowbray? Grande é, de certo, para nos fazer despertar o pensamento de algo ruim por ele praticado. Bolingbroke, vede, o que eu vou dizer, provo-o com a vida. Digo, pois, que Mowbray recebeu 8.000 nobres como empréstimo do soldo do exército de Vossa Majestade, que ele desviou para uso inconfessável, como biltre injurioso e vil traidor. Afirmo, ainda, e o provarei na liça, aqui ou alures, ou nas mais distantes paragens que olho inglês possa ter visto, que todas as traições imaginadas durante estes 18 últimos anos têm no falso Mowbray a fonte e a origem. Digo mais, e pretendo sustentar-lo, tirando-lhe a existência miserável, porque surge a verdade, que ele a morte deu ao duque de Gloucester, por ter feito sugestões aos seus crédulos inimigos, e assim, como traidor e pusilânime, em sangue lhe afogou a alma inocente, sangue esse que me grita, como o sangue de Abel sacrificado, das cavernas mudas de toda a terra, reclamando justiça pronta e justa punição. Por meus avós, eu perderei a vida ou lhe darei a pena merecida. Rei Ricardo, como alto as suas decisões se elevam. Tomás de Norfolk, que respondes a isso? Mowbray, que meu soberano vire o rosto e deixe surdo o ouvido alguns instantes, até que eu mostre a mancha do seu sangue como Deus e as pessoas de respeito dedicam ódio a tais caluniadores. Rei Ricardo, ouvidos e olhos imparciais eu tenho, Tomás Mowbray. Se irmão ele me fosse, digo mais, fosse o herdeiro da coroa, com ser apenas filho do meu tio, juro pelo respeito do meu cetro que a vizinhança ao nosso sacro sangue privilégio nenhum lhe ensejaria, nem deixar a parcial e inabalável firmeza de minha alma íntegra e justa. És meu vassalo, como ele é também. Fala, pois, sem receio de ninguém. Mowbray, então te digo, Bolingbroke, ao baixo coração, pela porta estreita e falsa dessa garganta, mentes. Pois três partes do pagamento de Calais em tempo foram devidamente distribuídas entre os homens de Sua Majestade. A outra parte eu guardei, depois de obtido o consentimento do meu rei. É que ele me devia ainda o resto de uma conta, do tempo em que eu à França fora enviado, para trazer. E a esposa. Agora engole toda a tua calúnia. Quanto à morte de Gloucester, não fui eu seu assassino, mas por minha desgraça, neste caso me acusa a consciência de um descaso do dever. Quanto a vós, meu nobre Lorde de Lancastre, muito alto e venerando pai do meu inimigo, uma cilada, de fato, eu preparei para matar. Vós, pecado que me punge a alma angustiada. Mas antes de tomar o sacramento, não faz muito, eu contei todo o ocorrido, já tendo suplicado a vossa graça que me perdoasse a falta, o que, suponho, não me foi denegado. Eis o meu erro. Tudo o mais da denúncia nasce apenas do rancor de um vilão, de um miserável, da inveja de um traidor degenerado, contra o que eu próprio ainda hei de defender. Me, motivo por que jogo a minha luva, também, aos pés desse traidor ousado para, no sangue que seu peito albergue, provar que sou um filho gentil. Homem. Marque, pois, Vossa Alteza, sem demora, para o nosso reencontro o dia e a hora. Rei Ricardo, guiai-vos por mim, fidalgos enraivados, deixando-vos placar sem perder sangue. Sem ser médico, digo que não há de cortar fundo demais vossa maldade. Sede cordatos, esquecei, que o dia, diz o doutor, não é para sangria. Vamos, bondoso tio, achar um meio que ponha logo um fim a este torneio. Vos incumbireis de vosso filho. Eu, de Mowbray, sairão ambos com brilho. Gaunt, esse ofício diz bem com a minha idade. Vamos, filho, revela a urbanidade. Solta o penhor do duque. Rei Ricardo, faze o mesmo, Mowbray, com o dele. Gaunt. Como? Acaso, a esmo falamos, a ri. A obediência manda que ordens eu dê usando de voz branda. Rei Ricardo, Norfolk, a luva joga. Qual o dano que disso te advirá? Mowbray, meu soberano, atiro. Me ate os pés. De minha vida podes dispor, porém não te é devida a minha vergonha. Devo-te a primeira. Mas meu nome, que a morte, embora o queira, jamais me apagará da sepultura, só poderá viver com a fé mais pura. Acusado me vejo, escarnecido, tratado com desprezo merecido, transpassado até na alma pela espada venenosa da infâmia, de que nada me poderá curar, senão somente todo o sangue do biltre cujo dente me fez esta ferida. Rei Ricardo, não devemos soltar rédeas à cólera. Os extremos se destroem. Leões domam leopardos. Mowbray, mas perduram as manchas, pelos dardos provindos da calúnia. Se a vergonha me tirares, prometo que a peçonha não mais me há de lembrar. Meu soberano, o mais puro tesouro, o mais que humano benefício que o tempo nos concede é um nome maculado, sem que adrede lhe manchemos o brilho. Não passamos. Sem isso, de uma argila com recamos, simples poeira pintada. A mais preciosa joia em cofre inviolável é da nossa reputação num peito leal e puro. Minha honra é minha vida. Meu futuro de ambas depende. Serei homem morto, se me privarem da honra, do conforto de um nome imaculado. Por tudo isso, meu caro rei, far-me. Ás alto serviço, se me deixares defender com a vida minha reputação tão bem nascida. Rei Ricardo, vamos, primo, começa. Bolingbroke, Deus não queira que minha alma se manse por maneira tão vergonhosa. Incrível que eu, à vista de meu pai, me rebaixe que ele assista à minha humilhação, sem que eu me guarde de mostrar. Me inferior a este covarde. Antes que a língua possa a honra ferir. Me por maneira tão baixa, ou que confirme minha queda, chamando a parlamento vergonhoso, servindo. Me do alento que me resta, com os dentes eu cortar o órgão servil da humilhação amara e ao rosto de Mowbray jogaria, sangrento, onde se coita a vilania. Sai Gaunt. Rei Ricardo, não temos por costume pedir nada, senão dar ordens. Já que não podemos vos deixar como amigos, aprestai. Vós, respondendo com a vida nesse ponto, que em Coventry vos batereis no dia de São Lambert. As lanças e as espadas patentearam as intenções malvadas. Já que o não pude, incumba. Se a justiça de fazer ressaltar a fé castiça. Marechal, aos arautos manda aviso para que vejam tudo o que é preciso. Saem. Cena 2. O mesmo. Um quarto no palácio do Duque de Lancastre. Entre um Gaunte e a Duquesa de Gloucester. Gaunte, pai, a porção que me tocou do sangue de Gloucester, muito mais do que essas queixas, me concita a ir de encontro aos carniceiros de sua vida. Mas, como o castigo se acha nas mãos que a falta cometeram, que punir não podemos, a vontade do céu entregue fica a nossa causa. Quando vir que é chegada a hora oportuna sobre a terra, vinganças esbraseantes ele fará chover nos criminosos. Duquesa, os laços fraternais não te esporeiam com mais vigor? O amor não tira chispas desse teu sangue velho? Os sete filhos de Eduardo, e tu és um deles, eram como sete vasos de seu sagrado sangue, ou sete ramos que de um tronco viessem. Destes, alguns ficaram pelo próprio curso da natureza. Outros cortados foram pelo destino antes do tempo. Mas Tomás, minha vida, meu querido senhor, meu Gloucester, vaso do sagrado sangue de Eduardo, ramo florescente de seu real tronco, foi despedaçado, tendo se derramado toda a seiva preciosa, foi cortado, emurchecendo. Se as folhas estivais, pela mão dura da inveja e a foice rubra do assassino. Ah, Gaunte, era o teu sangue. O leito, o seio, o coração, o molde de onde a forma recebeste, fez dele uma criatura, e, embora estejas vivo e ainda respires, nele a vida perdeste. De algum modo, concordas em que fosse o teu pai morto, vendo teu pobre irmão perder a vida, ele que de teu pai era o retrato. Não diz, Gaunte, a isso o nome de paciência, chama-lhe desespero. Consentindo que seja teu irmão assassinado, pões-a no caminho de tua vida, mostrando ao duro criminoso o modo de te matar. O que nos homens baixos tem nome de paciência, é covardia pálida nas pessoas de alto sangue. Como direi? O meio mais seguro para salvaguardares a tua vida é vingar o assassino do meu Gloucester. Gaunte, é de Deus a questão, porque essa morte foi causada por seu representante, o mensageiro ungido em seu conspecto. Se um crime cometeu, que Deus o puna, porque eu jamais levantarei o braço vingador para ir contra seu ministro. Duquesa, a quem dirijo, pois, as minhas queixas? Gaunte, adeus, amparo e defensor das viúvas. Duquesa, então, que seja. Velho Gaunte, adeus. Vais a Coventry para ver a luta que entre Mowbray, o sanguinário, e o nosso caro primo Hereford vai ser travada. Oh, se o dano causado ao meu esposo na espada de Hereford fizesse peso porque ela o peito atravessasse ao duro carniceiro Mowbray. Ou se a desgraça não o alcançar desde a primeira volta, que a culpa de Mowbray de tal maneira lhe oprima o peito, que o ardego cavalo tenha o dorso quebrado e o cavaleiro ao comprido da liça atirar possa, pálido e trêmulo entregando a fúria de Hereford. Velho Gaunte, adeus. A esposa de teu defunto irmão vai ter na vida por companheira a sua dor comprida. Gaunte, adeus, irmã. Para Coventry eu sigo. Consolo tenhas quanto vai comigo. Duquesa, uma palavra, ainda. As grandes dores ressaltam de onde caem, não por serem vazias. Pela ação do próprio peso. Despeço-me sem ter falado nada, que o luto torna a dor mais abafada. Dá recomendações a Edmundo York, meu caro irmão. E tudo. Agora podes partir. Não, não te vás. Conquanto seja tudo, um consolo a minha dor enseja. Ocorre. Me dizer. Lê, em que pensava? Que em Plashy me visite a toda pressa. Mas que pode o bom velho encontrar nessa morada, se não muros desornados, salões vazios, quartos sem pessoas, caminhos não pisados? que ouvir pode, senão a dor que o peito me sacode? Que não pense em ir lá buscar tristeza, pois dela em toda a parte será presa. Chorando aceito a minha triste sorte. Desesperada parto para a morte. Saem. Cena 3. Área perto de Coventry. Lista demarcada. Um trono. Arautos, etc. Entram o Lorde Marechal e Merle. Marechal, Milorde Merle, Henrique de Hereford se acha pronto? Ao Merle, de todo, só deseja poder entrar. Marechal, cheio de audácia e afogo, Tomás Mowbray aguarda tão. Somente o sinal da trombeta do apelante. Ao Merle, sendo assim, preparados estão ambos os combatentes, dependendo o encontro da chegada de Sua Majestade. Fanfarras. Entram o rei Ricardo, que se assenta no trono, Gaunt, Bouchy, Bagot, Grain e outros, que se colocam em seus lugares. Um toque de trombeta na cena, responde outro dentro. A seguir, entra Mowbray, completamente armado, precedido de um arauto. Rei Ricardo, pergunta, Marechal, ao cavaleiro que ali se encontra a causa de estar ele neste lugar, armado. Qual o nome? Pergunta. Lhe, também, e o juramento lhe toma de que vem por causa justa. Marechal, dize, em nome de Deus e do monarca, como te chamas, porque estás armado qual cavaleiro, contra quem vieste, e o motivo nos conta da pendência. Pela cavalaria que professas e por teu juramento, sê verídico. E assim te ampara o céu e o brio próprio. Mowbray, Tomás Mowbray eu sou, duque de Norfolk. Aqui me encontro por haver jurado, Deus não permita que perjuro eu fique. Lutar por minha lealdade e pela fé que me liga a Deus, ao rei e à sua linhagem, contra o duque de Hereford, que me acusa, e, desta arte, com o auxílio de Deus e deste braço, demonstrar. Lhe, ao tempo em que a mim próprio me defendo, que ele traiu a Deus, ao rei e a mim. Como estou com a verdade, o céu me ampare. Senta-se no seu lugar. Sou um trombetas. Entra Bolingbroke, apelante, com armadura e precedido de um arauto. Rei Ricardo, pergunta, Marechal, ao cavaleiro que armado ali se encontra, qual seu nome, por que razão aqui se acha vestido de couraça de guerra e, sempre às luzes de nossas leis, lhe obtém o depoimento da justiça da causa que defende. Marechal, como te chamas? Por que causa te achas diante do rei Ricardo e em sua liça? Contra quem te apresentas? Qual a queixa que aqui te trouxe? Como cavaleiro, dize a verdade e o céu que te defenda. Bolingbroke, sou a rei de Hereford, Lancaster e Derby. Armado me apresento nesta liça para, com a ajuda do senhor e minha própria força, provar que Mowbray, duque de Norfolk, execrando e perigoso, traiu a Deus, ao rei Ricardo e a mim. Como estou com a verdade, o céu me ampare. Marechal, pois, sob pena de morte, ninguém seja tão atrevido que ouse entrar na liça, senão somente o marechal e quantos oficiais ele tenha designado para a alta direção deste torneio. Bolingbroke, permiti, marechal, que a mão beije de sua graça e que os joelhos dobre ante o meu rei, porque Mowbray e eu próprio somos como pessoas que se aprestam para uma viagem longa e cansativa. Permiti, pois, façamos despedida cerimoniosa e adeus muito saudoso aos amigos que ficam presentemos. Marechal, o apelante saúda com respeito vossa grandeza e solicita a graça de vos beijar a mão e despedir. C. Rei Ricardo descendo do trono, para abraçar. O trono nós deixamos. Primo Hereford, em sendo a causa justa, ampare. Te afortuna nesta justa. Se meu sangue perderes, a de parte te poderei chorar, mas sem vingar. T. Bolingbroke, olho nobre nenhum de mim se importe, se a espada de Mowbray me der a morte. Como o falcão no voo, assim, confiante, contra Mowbray me atiro, a meu talante. Meu amado senhor, eu me despeço de vos e de meu primo, Lord Omerly, não abatido, ainda que a morte eu vejo, mas moço e alegre e com vigor sobeja. Como nas festas pátrias, eu saúdo o mais doce manjar no fim de tudo. Ó tu, autor terreno do meu sangue, cujo espírito moço, renovado dentro de mim, me empresta vigor duplo para que eu me alce. Altura da vitória que, airosa, plana sobre a minha fronte, com tuas orações invulnerável a armadura me deixa, e, com tuas bênçãos, torna mais fina a ponta desta lança, porque ela possa penetrar na cota de cera de Movebra e brilho ao nome de João de Gaunt, ainda aumentar consiga na atitude altanada de seu filho. Gaunt, Deus te auxilie em tua causa justa. Como raio, se rápido na luta. Que teus golpes, dobrados, redobrados, qual o trovão atroador, no casco de teu inimigo pernicioso caiam. Reanima o sangue jovem desse peito. Bolingbroke, com a ajuda de São Jorge do Direito. Senta. Sem seu lugar. Movebrae levantando. Se, como a fortuna e o céu determinarem, vai morrer ou viver aqui um súdito fiel ao rei Ricardo, um gentil. Homem honrado, leal e justo. Nenhum preso jamais com o coração tão levantado longe os ferros jogou do cativeiro, para abraçar com mostras delirantes a liberdade de ouro, como agora minha alma dança ao celebrar, alegre, esta festa de sangue. Poderoso monarca, companheiros de nobreza, meus votos vos dirijo com lhaneza. Como para um passeio eu me despeço, confiante em vir a obter alto sucesso. Rei Ricardo, adeus, milorde. Nesses olhos vejo da virtude e valor forte lampeja. Dai logo início, marechal, à pugna. O rei e os nobres voltam para seus lugares. Marechal, Henrique de Hereford, Lancaster e Derby, recebe a lança e que o direito vença. Bolingbroke levantando. Se, qual torre de esperança, amém eu digo. Marechal é um oficial, leva ao duque de Norfolk esta lança. Primeiro arauto, Henrique de Hereford, Lancaster e Derby, diante de Deus, do rei e de si próprio aqui se acha, sob pena de ser tido como impostor sem fé e sem coragem, para trazer a prova de que o duque Tomás Movebrae faltou com a lealdade ante Deus, ante o rei e ante ele mesmo, desafiando. Ó, por isso, para duelo. Segundo arauto, aqui também está o duque de Norfolk, Tomás Movebrae, sob pena de ser tido como desleal e falto de coragem, não somente em defesa de si próprio, como também para trazer a prova de que a Rei de Hereford, Lancaster e Derby foi desonesto a Deus, ao rei e a ele, o que faz com vontade livre e altiva, só aguardando o sinal para o combate. Marechal, trombeta soai. À frente, combatentes. Toque de ataque. Paraí. Paraí. O rei soltou o bastão. Rei Ricardo, pondo de lado o capacete e a lança, voltem a ocupar ambos seus lugares. Vinde conosco, e que as trombetas soem até voltarmos e trazermos nossa resolução que será dita aos duques. Toque demorado de fanfarra. Aos combatentes, aproximai. Vos e ouvi o que decidimos no conselho. Porque o solo do reino não se manche com o caro sangue a que lhe dera a vida. Por nos ser repugnante à vista o aspecto cruel das civis chagas, produzidas por espadas afins. E por pensarmos que o orgulho de asas de águia e os pensamentos cuja ambição ao céu remontam sempre, de par com a inveja que os rivais odeia, foram causa de terdes despertado nossa paz que dormia infantil sono no berço calmo desta nossa terra, e que assim despertada pelo ruído dos tambores discordes, pelos gritos selvagens estridentes das trombetas e o áspero choque das irosas armas, expulsará, talvez, a paz formosa dos nossos quietos lindes, resultando mal de em sangue amigo mergulharmos. Vos banimos de nossos territórios. Primo Hereford, sob pena de perderdes a vida, enquanto duas vezes cinco verões nossas campinas não dourarem, não saudareis nossos domínios belos, mas os caminhos pisareis do exílio. Bolingbroke, seja como dizes. Minha alegria será, tão só, no exílio, todo dia saber que o sol que aqui vos ilumina